que eu gosto mesmo. É estar preso no teu quarto. Quadro que inventaste só para me agradar. O que eu gosto mesmo enquanto estamos a fornicar mascarados de deuses há tantos dias molhados. E depois, enquanto o quente arrefece e o vermelho se dissipa, lanço-me sobre ti e recomeçamos um lento ritual que algum espectador pode interpretar como cruel. O que eu gosto mesmo é de estar preso no teu quarto. Pois, enquanto o quente arrefece e o vermelho se dissipa, deixas de cair sobre mim e recomeçamos um lento ritual que algum espectador pode interpretar como cruel. Paro! Não fiques aflita. Quero continuar a ser o mal da fita. O improviso é parte do nosso ato amoroso. Nada será igual depois de um momento tão tenebroso. O que eu gosto mesmo é de estar preso aos teus pés. Não consigo falar, nem sequer dizer corta. Não consigo falar, nem sequer dizer corta. O que eu gosto mesmo é de estar. O que eu gosto mesmo é de estar preso no teu quarto. Como queres que te chame? Como? Como? ¿Cómo quieres que te llame? ¿Cómo quieres que te llame? ¿Cómo quieres que te llame? Yeah.